Olá, pessoas! Sejam todos bem-vindos ao episódio de número 5 da terceira temporada do podcast O Som do Cartucho. Eu sou André Albertin e o tema de hoje é Marvel. Este episódio ele foi publicado originalmente no dia 24 de abril de 2018 e, como o próprio nome do título já diz, né, vai tratar aqui hoje dos jogos da Marvel para os consoles aí da terceira e quarta geração. Então, vai rolar muita coisa boa porque, não que a DC não tenha, né? Mas eu preciso fazer uma comparação porque os personagens dos quadrinhos, né? Do universo Marvel, na verdade, eles deram muito mais as caras no mundo dos videogames do que os personagens da DC, que, como vocês viram no episódio da DC, o especial da DC ficou muito limitado ao Batman. Os personagens da Marvel, no mundo dos videogames, também padecem desse mesmo problema de focar muito só num determinado personagem, que no caso a gente sabe aí que é o Homem-Aranha. Então tem muitos jogos lançados aí para o Homem-Aranha. E, eventualmente, um ou outro jogo de algum personagem de destaque, né? Mas mesmo assim, ainda possui uma variedade maior de jogos do que aquelas encontradas nos jogos da DC, né? Para essas respectivas gerações aí. Então, já dado o recado, né, as músicas que valem a pena serem mencionadas neste episódio são as músicas para o jogo Wolverine Trial by Air, lançada aí para o Nintendinho pelo mestre aí Tim Fallon. Também para o Mega Drive, a música da segunda fase, né, a Scene 2 Target Town, para o jogo Capitão América e os Vingadores. Sensacional essa versão do Mega Drive. Para mim, é a que chega mais próxima da versão do arcade, da experiência de jogar do arcade, porque a do Super Nintendo, minha Nossa Senhora, é sofrível. E, fechando com chave de ouro, ele novamente, mas dessa vez aí com a sua trupe de mutantes, X-Men Mutant Apocalypse, lançada aí para o Super Nintendo, com a música Theme of Wolverine. Muito bacana o episódio de hoje. Thanos está chegando, né? Eu disse a vocês semana passada, e tá aí, ele trouxe essa playlist aí sensacional dos jogos da Marvel aí para a terceira e quarta geração. É isso. Ouvintes do Som do Cartucho, não deixem, né, de seguir o Som do Cartucho no Twitter e no Telegram. No Twitter, @ o Som do Cartucho, e lá no Telegram, podcast O Som do Cartucho. Quem quiser mandar e-mail, manda e-mail para o somdocartucho@gmail.com. Se você curte o podcast, considerem em compartilhar e avaliar ele na Apple Podcasts, porque dá aquela ajuda e aquela força, e assinar também, né, ajuda bastante também. O site para comentários e discussão, o somdocartucho.com.br. Lembrando a você que o podcast é atualizado toda terça-feira, está disponível aí nas principais plataformas de streaming, como o Deezer e o Spotify, e em todos os players de podcast, né, lançados aí tanto para iOS como para Android. Então, não vai faltar oportunidade de ouvir. Só queria deixar aqui um adendo para vocês, que na próxima semana não terá episódio aí do Som do Cartucho. Eu vou entrar nesse pequeno hiato aí, umas pequenas férias que eu vou tirar com a família, e o podcast retorna no dia 14 de janeiro com o tema esportes, que está sensacional, contando aí com a ilustríssima presença do Joel Zuck, lá do Asilator, né? E do AsilaCast também, o podcast AsilaCast. Esse episódio foi sensacional porque é um episódio de esportes. Então, se você não curte o gênero, não se preocupe, porque o gênero de esportes é um dos gêneros dos videogames que traz assim as melhores músicas no mundo dos videogames. Então tá sensacional mesmo, imperdível. É isso então, galera. Eu vou ficando por aqui. Este é o último episódio do ano de 2019. Eu desejo a todos vocês um excelente 2020 aí, cheio de saúde e realizações. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Nos encontramos então no próximo ano. Falou! pessoas! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast O Som do Cartucho. Eu sou André Albertin e o tema de hoje é Marvel. Sim, amiguinhos, porque da mesma forma que a DC ganhou um especial, né, só pra ela no período lá do filme da Liga da Justiça, né, eu tô trazendo pra vocês esta semana um especial da Marvel, já que tá esse lançamento aí tão aguardado do Guerra Infinita, né, dos Vingadores, Guerra Infinita aí, e Thanos está chegando. Então, antes que ele chegue e toque o terror, eu trouxe pra vocês aqui essa playlist 100% baseada aí nos joguinhos da Marvel para os sistemas aí da terceira e quarta geração, né? Essa semana não vai ter, quer dizer, para esse especial não vai ter músicas do Master System e do Game Gear, nem também do Game Boy, porque eu achei que para alguns a qualidade não ficou tão, né, assim, como eu gostaria que tivesse, mas garanto que mais para frente eles vão se encaixar em outros temas que eu vou trazer, né, diferentes desse de hoje. Então, antes de adentrar realmente ao tema de hoje, eu quero deixar um recadinho para vocês, pedir para que vocês confiram esta semana no site do Assoprando Cartuchos a postagem lá do ouvinte e agora, quem sabe também, né, colaborador, o Vinícius Diello, que mandou, né, para mim um texto muito bacana, né, sobre o Kirby, a versão do Nintendinho, né, a primeira iteração dele para o Nintendinho. E aí eu vou publicar esse texto essa semana. Eu tinha combinado com ele que seria quarta ou quinta, mas eu acho que agora vai ser quinta ou sexta. Mas essa semana sai, com certeza. Então, quando sair o post lá do Vinícius, aí eu vou fazer a chamada nas redes sociais para vocês, para que vocês possam dar uma conferida, porque tá muito bacana, um textozinho simples, bem objetivo, sem muito trick-trick, vai direto ao ponto, do jeito que tem que ser, muito bacana mesmo, vale a pena dar uma conferida. E o Vinícius, ele mandou esse texto justamente por conta daquele convite, né, que eu lancei, sei lá em que episódio foi aí, do Som do Cartucho, onde eu disse, né, para vocês ouvintes, que as portas estão abertas para quem quiser colaborar com o site aí, seja escrevendo artigos, seja participando mesmo, né, dessa equipe de um homem só, que sou eu, contribuindo aí com artes, imagens no Instagram, né, compartilhando suas coleções, enfim, o que vocês acharem que puderem, né, compartilhar e ajudar para com o site, com certeza será muito bem-vindo. Ok, então, recado dado. Tem mais um no final do programa, mas esse aí deixa só pro final mesmo. Fica só a indicação de que vai ter mais recado no final do programa. Então vamos começar essa playlist de hoje, do Som do Cartucho. Swingando por aí com as teias, né, do Homem-Aranha, o Spider-Man and Venom, Maximum Carnage, para o Mega Drive, com a música Heroic Assault, pelos compositores Chris Jojo, Tony Williams e Paul Tong. Então vamos conferir essa pauleira aí e depois vamos aos comentários. We'll be right back. Que loucura, velho. Muito bom. Heavy metal aqui, com início, meio e fim. Com a música aí, Heroic Assault, para o jogo Spider-Man and Venom Maximum Carnage, lançado aí para o Mega Drive, pelos compositores Chris Jojo, Tony Williams e Paul Tong. Essa versão aí do Spider-Man em Venom é aquela versão, a primeira tiragem, né? Foi aquela versão do cartucho vermelho, né? Que ele ficou assim tanto para o Mega Drive quanto para o Super Nintendo, que eram basicamente, um era a cópia do outro. A única diferença é que você podia jogar em sistemas diferentes, né? E esse jogo é um beat'em up no melhor estilo Final Fight. Não, assim, o único chamativo do jogo talvez seja pelo fato dos outros super-heróis que aparecem ao longo do jogo para poder ajudar uma coisa ou outra. Capitão América lança o escudo dele. Se eu não me engano, parece que tem um Demolidor. Enfim. E o lance dos jogadores, do Venom e do Homem-Aranha, eles basicamente têm a mesma jogabilidade. A única diferença basicamente nisso é que o Homem-Aranha é mais ágil e o Venom ele é mais forte. Mas fica a menção aí para esse jogo, porque foi talvez... eu não sei quantas vezes aconteceu isso, acho que teve duas vezes, que teve aquele Separation Anxiety também, né, que apareceu Spider-Man e Venom. Mas essa versão aí, eles se unem, né, juntam forças, assim como lá na época lá, o He-Man com o Esqueleto se juntaram para destruir o mal maior. Nesse caso aqui, Homem-Aranha e Venom se juntam para poder derrotar o Carnificina, né, o Carnage, que tá tocando terror lá na cidade de Nova York e recrutou aí um exército huge motherfucker badass para concluir, né, esses trabalhos dele, que vai ser Carnificina geral. Então, cabe ao herói e ao anti-herói unirem forças para que possam um controlar a cidade pelo medo, né, lá o Venom, e o outro continuar salvando, porque senão o Carnificina vai estragar a brincadeira toda. Então, a sequência, mais Homem-Aranha, dessa vez o The Animated Series, pelo compositor Fletcher Beasley, com a música The Deconstruction Zone. Vamos lá então conferir essa delícia e depois comentários. Show de bola. Começamos bem, né, esse episódio de hoje do Som do Cartucho. Na verdade, o episódio dessa semana, né, do Som do Cartucho. E até num clima até pesado, né, porque também, se não for pra começar com voadora na porta e tapa na cara, falando de super-heróis, é melhor nem começar assim, né? Se não for desse jeito, é melhor nem começar. Então ficamos aí com a música The Deconstruction Zone, pelo compositor Fletcher Beasley, para o jogo Spider-Man and the Animated Series. Essa versão homônima, esse jogo na verdade deriva da animação homônima, que na época saiu pela Fox Kids do Brasil e, se eu não estou enganado, também chegou a ser exibido na Globo. E era muito bacana, porque era uma animação... Na verdade, acho que até hoje é a melhor animação do Homem-Aranha já feita. Quer dizer, já feita. Porque ela trazia mesmo os elementos do quadrinho, né? As histórias do quadrinho eram adaptadas para essa animação. E ela foi muito aclamada na época, assim... Teve VHS, na época que existia VHS, né? Várias coleções de boxes dessa animação aí do Homem-Aranha, muito bacana. E essa versão, lógico, ela se baseia no desenho animado. Ela também, assim como foi no Spider-Man e Venom, o Maximum Carnage, foi lançada tanto para o Mega Drive quanto para o Super Nintendo. A versão do Mega Drive, ela vinha com uma fase a menos, né? Era um total de 6 no Super Nintendo, no Mega Drive ela vinha com 5 fases. E o objetivo do Homem-Aranha era derrotar os inimigos dele que haviam fugido lá da prisão Ravencroft, que, se eu não estou enganado, fazia parte de uma série lá dentro do próprio animação, que era aquela The Sinister Six, onde tinha o Dr. Octopus, o Lagarto, o Vulture e por aí afora. Então acho que ela é meio que adaptada dessa história, não tenho certeza, me corrijam se eu estiver errado. Na sequência, vamos para o tema dessa semana, né, do filme aí já supracitado, o Guerra Infinita dos Vingadores, com o jogo War of the Gems, né, para o Super Nintendo aí, lançado pela Capcom, com a música Alaska, por Takane Okubo e Katsunari Kitajin. E na sequência, vamos àqueles belíssimos comentários. Então, se liga aí essa delícia e vamos lá. Show de bola, bicho. Ficamos então aí com a música Alaska para o jogo War of the Gems, né? Marvel Super Heroes War of the Gems para o Super Nintendo por Takane Okubo, Katsunari Kitajima. Dessa vez eu acertei porque estava aqui coberta a letra A. Eu não reparei nisso. É, esse jogo aí, o War of the Gems, é, digamos assim, ele é o mesmo jogo que saiu na época para os arcades da Capcom, o Marvel Super Heroes, porque ele aborda a mesma história, né, que é abordada no Marvel Super Heroes, é abordada aqui nesse War of the Gems, que se baseia na história lá da Manopla do Infinito, né, aquela Infinite Gauntlet. E tem o lance lá do como é o nome daquele cara lá, o lourinho, esqueci, é o Warlock, é o Adam Warlock, sei lá, que tá ajudando lá os heróis a recuperar, né, as joias do infinito, antes que o Thanos faça isso, né, e toque terror no sistema solar, universo afora. Então, cabe aí aos Mighty Heróis, Heroes, Mighty Heroes aí, né, da época, Capitão América, Homem de Ferro, Hulk e companhia, sair atrás para pegar, recuperar essas joias. E embora a sua versão do arcade seja uma versão de porradaria, né, fighting, um jogo de luta, essa versão é um beat'em up, que também não deixa de ser, né, um jogo de luta, só que um beat'em up side-scrolling, né, diferente do modelo Final Fight que a gente conheceu. Ele é muito mais parecido com o X-Men Mutant Academy, que também foi lançado para o Super Nintendo. E é basicamente isso. Na sequência, mais uma trupe de heróis, dessa vez aí lideradas pelo Capitão América e os Vingadores, com o Map of America por Seiji Momoi e Takafumi Miura. Essa versão aí que foi lançada, né, do Capitão América e os Vingadores para o Nintendinho. Então vamos lá e depois comentários. Delícia, né? Versão, uma música bem simplesinha, né? Porque essa música é a música da seleção lá, do mapa lá, do jogo já supracitado aí, o Capitão América e os Vingadores. Ficamos então aí com ela, né? O Map of America por Seiji Momoi e Takafumi Miura, para esse jogo já mencionado. E esse jogo também virou tema do Assoprando Cartuchos. Se eu não estou enganado, o episódio de número 5, eu participei, o Sandro Shaolin participou comigo, o Sandro Shaolin lá do Joganet, que tem um canal no YouTube muito bacana, muito maneiro o conteúdo dele, conteúdo de qualidade, diga-se de passagem, ele e o Alê discutimos aí, ficou mais focado na versão do arcade desse jogo, né, que ela é sensacional. Mas a gente também teve espaço para comentar as versões do Mega Drive, do Super Nintendo e também essa versão aí do Nintendinho. Então, caso tenham curiosidade, dê uma passada lá no site da Soprando Cartuchos ou baixe aí pelo seu agregador favorito de podcasts esse episódio que ficou muito bacana, que também, né, foi um especial que eu fiz em homenagem na época ao lançamento dos filmes dos Vingadores, se eu não estou enganado. Essa versão aí do Nintendinho, ela foi uma versão que foi lançada no mesmo ano que o arcade saiu, né, do Capitão América e os Vingadores. É, a diferença é que ela não é um beat'em up convencional, como a gente conhece, mas sim uma versão, um side-scrolling, né? E nessa versão, apesar de estar na capa do jogo os quatro heróis, né, que você pode jogar na versão dos arcades, o Gavião Arqueiro, o Visão, o Homem de Ferro e o Capitão América, nessa versão do Nintendo você só pode jogar com os heróis que não têm tantos poderes assim, né, que é o Capitão América e o Gavião Arqueiro, e ele sai em busca aí para salvar os amigos, né, o Visão e o Homem de Ferro, que foram raptados pelo Mandarim. E aí quando você derrota o Mandarim, você vai e enfrenta lá o Caveira Vermelha. Já na versão do arcade já é completamente diferente, né? Aparece todo mundo na parada aí, inclusive o Mandarim, você luta contra todo mundo. E no final você tem uma versão lá, Huge Motherfucker lá do Red Skull, ou Caveira Vermelha como conhecemos. Então ficamos aí com a música Map of America, né? Para esse jogo aí do Nintendo, muito gostoso de se jogar, recomendo. Gráficos até competentes, né? Pra época. E os compositores aí, Seiji Momoi e Takafumi Miura. Na sequência, outro joguinho, né? Quer dizer, outro joguinho não, acho que falar joguinho é até pejorativo. Outro jogaço que saiu pro Nintendinho na época, que foi o Wolverine. Vamos para a música aí, Level 2, Trial by Air, pelo compositor aí, Huge Motherfucker, Jeff Falling. Vamos à música e depois aos comentários. Portanto, fiquem ligados. Show de bola, velho. Meu irmão, Jeff Falling. Na verdade, os Falling Brothers, né? O Jeff e o irmão dele, Tim. Que dupla, velho. Esses caras são sensacionais. Vamos ouvir só mais um pedacinho, porque é uma delícia o que eles fazem. Quer dizer, o que o Jeff faz aqui. Muito bom, velho. Compositor europeu tem como característica principal esses arpejos aí, né? Que eu já havia comentado alguns episódios atrás. E os irmãos Fallen não fogem à regra. E isso torna sensacional as músicas dele. Tanto deles, né? Como lá do compositor lá, o Alberto José Gonzalez, que vai ganhar o seu especial em breve aí. Então ficamos com a música Level 2, Trial by Air, pelo compositor aí, Jeff Falling, para o jogo Wolverine do Nintendinho. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês nesse jogo é que ele chegou na época onde realmente era o ano do Wolverine. Esse jogo, se eu não estou enganado, ele é um jogo que foi lançado em 91. Em janeiro de 92, foi lançado pela revista Videogame um debulhado dele. Né, é a revista Videogame que tem o Indiana Jones na capa. E dois meses depois, né, em março, saiu o quadrinho, né, em formatinho, pela Abril, do Wolverine aqui no Brasil. Então, assim, casou muito bem. Na locadora, eu me lembro que a turma alugava muito esse jogo, justamente por conta desse hype que estava sendo feito pela Abril, né? E eu não digo nem tanto em propaganda televisiva, porque tinha alguma, mas é porque durante algum tempo era muito comum a gente ver nas bancas de revista o pôster do Wolverine, né, do quadrinho que tinha sido lançado recentemente, estampado, né, nas laterais dela. Eu me lembro perfeitamente, em 92, eu indo para a escola de tarde, tinha uma banca de revista lá perto da escola e tinha lá esse pôster, né? Essa e outras também, mas essa era que chamava mais atenção porque era a banca de revista da parada de ônibus que eu descia. E isso aí causou na época o maior frisson. Então, assim, foi, sabe, assim, a conjunção desses elementos, né? O lançamento do jogo, o debulhado na revista videogame, o, como é que se diz? E o lançamento, né, do formatinho pela Abril do Wolverine. Muito bacana. O jogo em si, ele é um jogo bacana, só que ele é bem difícil também, assim como foi o Silver Surfer. E ele tem umas coisas muito doidas, porque esse Wolverine do Nintendinho, ele não tem um jogo que não tem chefões nas fases, só a fase final, né, que você luta contra o Magneto e contra o Dente de Sabre, porque na verdade é isso, né, o objetivo do jogo é o Wolverine sair de uma ilha, né, que o Dente de Sabre encarcerou ele, e ele tocar o terror lá em cima do arco inimigo dele. Então, durante essas fases aí, não sei se são, acho que são 9 fases que tem o jogo, 8, não me recordo bem. Ele vai passando, né, por essas provas, esses desafios aí que o Dentes de Sabre colocou para ele. Então não tem inimigo, ou não tem inimigos, não tem chefões de fase para você concluir. A fase ela funciona meio como se fosse um labirinto, você tem que saber qual é o melhor caminho, né, qual é a melhor rota para que você possa sair sã e salvo da fase. E tem uma coisa que incomoda bastante, é que a coisa mais bacana do Wolverine são as garras dele, né? Você botar a garra pra fora e sair retalhando todo mundo. E essa versão do Nintendinho, quando você usava, né, isso apertando o botão Select, a energia dele começava a diminuir. Não me pergunte por quê, realmente é um absurdo isso. E tinha como é que se diz? Um agravante que os inimigos, geralmente quando toca no personagem, né, no protagonista, ele leva aquela pancada, tem aquele tempo de invisibilidade e perde um pouco de energia, né? Nessa versão não. Você ficava perto do inimigo, a sua energia ia diminuindo até você morrer, entendeu? Não tinha aquele lance de bater, caiu e ficou temporariamente invisível, não. Ele tocou em você, fica ali e a energia vai sendo drenada. Então isso, né, aumenta a dificuldade do jogo e muito, né? Então, é isso. Level 2 Trial by Air por Jeff Fallen para o jogo Wolverine aí do Nintendinho. Na sequência, voltamos com o Homem-Aranha The Animated Series para o Mega Drive por Fletcher Beasley, com a música Danger e Staff Roll, né? A música Danger e a música também do staff lá, da equipe que participou lá da produção do jogo. Então vamos a ela e depois comentários. We'll be right back. Show de bola! Spider-Man The Animated Series, né, para o Mega Drive, com a música Danger e Steph Rowe, pelo compositor Fletcher Beasley. É essa música que ela encaixaria perfeitamente num tema cyberpunk, né? Ela tem essa pegada assim meio suja, meio industrial aí, com esses tons metálicos aí no fundo. Quer dizer, no fundo não, né? Como acompanhamento aí nos arranjos feitos aí pra música. Muito bacana. Na sequência, outro herói aí, casca grossa. Acho que a gente não pode nem chamar ele de herói, né? Ele deve ser o anti-herói, porque heróis geralmente não matam, né? E o Punisher, ele mata tripudia, né, do bandido. Ele faz questão de acabar com a raça do Meliante. Então vamos para o jogo The Punisher, com a música Seaside Trap, pelos compositores Yoko Shimomura e Isao Abe. E na sequência vamos aos comentários. Se liga aí. Bacana, The Punisher para o Mega Drive, pelos compositores Yoko Shimomura, né? A mestra aí, Yoko Shimomura, a mesma que fez as músicas lá do Street Fighter 2, Isao Abe também, com a música Seaside Trap, a música da fase 3. É esse jogo que, na verdade, ele é um porte dos arcades lançado pela Capcom, né? E assim, para os padrões do Mega Drive, para um porte, a gente sabe que a versão do arcade geralmente é mais rica em detalhes e música e tudo. Esse foi bem competente, né, para a época. Ele já foi lançado em fim de carreira já do Mega Drive, quando chegou por aqui. Já como ele padeceu talvez do mesmo problema que outros jogos que foram lançados nessa época do PlayStation, né? A gente já não tinha mais tanto interesse, porque já havíamos acompanhado a trajetória do Mega Drive lá desde o início. Então, quando a versão do Punisher chegou para o Mega Drive, ela, apesar de, como eu falei, ter sido uma versão até competente, não teve assim o impacto, talvez, que poderia ter tido. Mas com certeza a sua versão do arcade chamou bastante atenção, até porque era uma época, né, de vários beat'em ups lançados aí pela Capcom. A gente teve o Alien vs Predator, teve o Beat'em Up Hack and Slash, que foi o Dungeons and Dragons, né? Tanto o Tower of Doom quanto o Shadow Over Mystara, o Punisher também, entre outros aí do gênero, né? Então, essa versão do Mega Drive, como eu falei, é competente, vale a pena dar uma conferida. Essa música aí, esse início dela, me lembra um pouco a versão lá do Mamono Hunter Yoko, que eu coloquei lá no episódio lá, elas, né, ou mulheres lá do Som do Cartucho, em homenagem, né, às mulheres lá do Dia da Mulher. Se tiverem curiosidade, dê uma conferida lá, porque o iniciozinho desse baixo lembra muito a música que eu coloquei lá, desse jogo aí já supracitado. Na sequência, voltamos aí para essa trupe de heróis, lideradas pelo Capitão América, dessa vez aí para o Mega Drive, o Capitão América e os Vingadores, né, em The Avengers, com a música Scene 2, Target Town. Essa, eu sou suspeito para falar, é uma das minhas preferidas. Sensacional, já vou logo dizendo, vou logo entregando o jogo. É uma que eu sou apaixonado por ela. Então vamos conferir essa delícia e depois vamos a comentários sobre Capitão América e seus amiguinhos. Se liga aí. Show de bola, velho. Eu sou louco por essa música, porque esse baixo, ele dá uma força maravilhosa na música, velho. Não tem como não se empolgar ouvindo ela. Vamos só ouvir só mais uma palhinha aí, rapidinho. Que delícia, bicho. Muito bom. Essa fase, pra quem não lembra, é a fase onde a gente vai voando, né? É a segunda fase que você tem que lutar lá no final contra... No final não, na metade da fase você tem que lutar lá contra a Sentinela. E show de bola, pô. Eu me lembro isso aí no arcade. Parece que eu tô aqui agora me lembrando lá. Lá na Playtronic, na Play Center, né? Que tinha o arcade lá do Capitão América. E eu tive a oportunidade, como eu mencionei lá no episódio do Assoprando Cartuchos, do Capitão América e os Vingadores, de ter essa versão para o Mega Drive. Que, diga-se de passagem, ela é muito superior à versão do Super Nintendo. Porque eu achei que a versão do Super Nintendo fosse entregar uma versão, uma cópia praticamente fiel do arcade. Na verdade, é justamente o oposto, né? É uma versão sofrível, tanto em jogabilidade, gráficos como em música. A versão do Mega Drive é muito mais competente. Talvez até, mais até do que a versão do Punisher, né, que eu mencionei há pouco. Essa música se chama Scene 2 Target Town pelos compositores Tatsuya Kiyuchi, Tomoyoshi Sato, Shogo Sakai e, por trás de tudo, na sua orientação suprema, o mestre Hitoshi Sakimoto. Né? Talvez seja por isso que ela tenha toda essa força aqui. Eu sou apaixonado por essa música. Então ficamos aí com essa maravilha aí para o Captain America and the Avengers, né? Para o Mega Drive. Dessa vez, em companhia com o homem que me persegue, Steve Collette, para o jogo The Incredible Hulk, com a música Underground Area. Mais uma vez aí no som do cartucho, o Hulk dando as caras. Eu sou fascinado por esse personagem, porque pra mim o Hulk, ele representa tudo que tem que ser no quadrinho, no desenho animado. É quebrar o pau mesmo, destruir a porra toda, entendeu? E eu gosto do Hulk por conta disso. Então vamos a essa música aí maravilhosa, Underground Area, com esses tons aí, esses toques de funk, né? Que em breve vocês irão ter, assim como houve a versão jazz do som do cartucho, haverá também a versão funk. Então aguardem, porque eu estou preparando a playlist e eu garanto que vai sair tão deliciosa quanto foi a versão do jazz. Então enquanto não chega, vamos à música aí do Incredible Hulk para o Mega Drive, por Steve Collette e Matt Furniss. Se liga aí. Delícia, velho, puta merda, parece música do James Brown, bicho, muito bom. Ficamos então aí com a música Underground Area para o jogo The Incredible Hulk, com os compositores Steve Collette e Matt Furniss para o Mega Drive. Muito bom, eu tive essa versão do Incredible Hulk, do Mega Drive, e o grande lance desse jogo aí, o fator replay, ele encerrava no fato de você executar os golpes com o Hulk, né? Porque isso é que era o bacana do jogo, era você pegar os inimigos e sair estraçalhando, tá entendendo? Dando pesada, sacudindo. Acho que tinha até um pilão ali, no melhor estilo lá, Mike Hager, né? Olha aí, Rafael, referência. que o Hulk dava, e eu achava aquilo foda. Só que o grande problema era executar isso aí. Porque, não sei porque, cargas d'água não vinha no manual a sequência de golpes. Você tinha que adivinhar como é que fazia as coisas, entende? Então, assim, os golpes mais simples, como dar a pesada, sacudir os inimigos, e assim, uma vez ou outra saía um especial, né? Aí, com o tempo, eu aprendi que existia lá uma relação entre certos ataques dele, né, certos movimentos que o Hulk fazia, estava relacionado com o quanto que a sua barra de energia estava cheia ou depletada, né, assim, digo, reduzida, né, no limite lá. Então tinha esse lance. Então isso assim, acho que serve até para poder ilustrar como era na época as coisas, né? Até para revista de videogame era difícil a gente encontrar a sequência de golpes. Eu não sei nem se naquela versão clássica lá da primeira Super Game Power, né, que tem a cara do Hulk lá na capa, se realmente essa versão consta a sequência de golpes lá pro Hulk. Eu acho que nem a galera, os pilotos na época sabiam. Hoje em dia é fácil de você encontrar qualquer site aí que GameFAQs ou qualquer algo semelhante aí apresenta lá os golpes, é muito bacana mesmo você executar, porque a graça do Hulk é justamente essa, né? O lance dele aí, ele tem que destruir lá o líder, o cabeção lá do desenho animado do quadrinho, que toca o terror, né? Então, deliciosa essa versão. A trilha sonora do Hulk, ela é quase toda, né? Ela é construída em cima desse ritmo aí do funk. Muito bacana. Ela foi tema também do episódio número 2 do Som do Cartucho, que eu acho que foi o número 2, se não foi o número 2, foi o número 3, acho que foi o número 2, que foi o tema de abertura, onde eu trago nessa versão aí, nesse episódio do Som do Cartucho, versões que poderiam, né, servir como músicas de abertura para o Som do Cartucho. E aí eu trago a música de abertura do jogo, né, The Incredible Hulk, que ela é sensacional também. Mais na frente, mais Hulk, daqui a um tempo. Então, fiquem ligados aí no Som do Cartucho. Na sequência, já estamos chegando ao finalzinho e eu já estou aqui quase me despedindo, porque as próximas músicas, elas pertencem ao mesmo jogo, que é o X-Men Mutant Academy. Então, eu fiz ela, apresentar ela para vocês dessa maneira, né, botar elas juntinhas, porque são dois amigos e oponentes no amor, que é o Cyclops e o Wolverine, né? A gente sabe aí que eles lutam pela mesma mulher, amam a Jean Grey, enfim, apesar do Cyclops ser o oficial, né? O Wolverine sempre fica querendo passar-lhe rasteira no final das contas, né? Então, primeiramente vamos com a música Theme of Cyclops, por Setsu Yamamoto, né? Para o jogo supracitado já aí, o X-Men Mutant Academy, lançado para o Super Nintendo. E depois, vamos para o Theme of Wolverine. E aí, vamos decidir aí, né, qual música é melhor e se quem ganha aí, se o Cyclops ganha também, né, como ganhou a Jean, os nossos corações com essas músicas aí, ou se é o Wolverine que dessa vez vai com suas garras arrancar de nós, né, o gosto pela música dele aí. Então, vamos fazer isso aí, essa comparação, e até lá, vamos ouvindo aí. Se liga! Show de bola! Theme of Cyclops para o jogo X-Men Mutant Academy para o Super Nintendo por Setsu Yamamoto. Tem uma pegada bem de Mega Man X mesmo, né? Essa música. Eu não sei nem se foi o Setsu Yamamoto também que fez a composição para os jogos aí do Mega Man X, que lembra muito. Na sequência vamos agora ao Wolverine, né? O Theme of Wolverine. Se liga aí! We'll be right back. Show de bola, velho. Theme of Wolverine, por Setsuya Yamamoto, para o jogo X-Men Mutant Academy. Aquele beat'em up side-scrolling, né, muito bacana, que saiu antes, né, do Marvel War of the Gems, também aí pro Super Nintendo. Muito bacana, você joga com vários personagens, e esse jogo aí, ele foi meio que uma resposta ao X-Men, né, do Mega Drive, né, que foi lançado, o Clone Wars. Que, assim, são ótimos jogos, mas eu acho, assim, que em termos de jogabilidade, essa versão do Super Nintendo, ela se sai melhor até do que a versão do Mega Drive. Com relação à comparação, né, dessas duas faixas, eu prefiro essa versão do Wolverine, sem querer enviesar ninguém, porque ela tem essa pegada aqui meio de Rich Blackmore Rainbow, isso aqui, ó. Dá uma alopradinha assim nos teclados, lembra muito a fase inicial do Rainbow, né? Acho que o Rafael deve conhecer aí, que ele gosta de rock progressivo. Então, se ele gosta de rock progressivo, vai gostar do Rainbow, porque apesar de não ser progressivo, ele tem umas pitadinhas do progressivo. Então, ficamos aí com Theme of Wolverine, pro Setsuya Yamamoto, né? Para o jogo já supracitado. E vamos ficando por aqui, porque acabou mais um episódio do Som do Cartucho. Sim, amiguinhos. Ouvintes do Assoprando Cartuchos e do Som do Cartucho, não deixem, né, de deixar seus botõezinhos de curtir lá na nossa fanpage do Facebook. Estamos também no Instagram, no Twitter, agora também no Telegram, com o arroba o Som do Cartucho, tudo em letra minúscula. Você me encontra lá e eu adiciono você a esse grupo maravilhoso que agora estamos fazendo lá trocas de scores para o jogo Galaga. E no final do mês eu irei fazer a postagem dos scores, que até que o Rafael citou muito bem, né, o Rafael Belmonte. Eu vou colocar os scores de todo mundo uma vez só, em vez de estar lançando várias postagens. No dia 30 eu solto a definitiva para ver quem foi o melhor, né? Parece que até agora eu tô na liderança. É isso, galerinha. O recadinho que eu quero deixar para vocês é que esse foi o último episódio do Som do Cartucho, né? Oh, que peninha! O último dessa temporada. Sim, eu preciso dar uma pausa agora. Até porque, como vocês sabem, isso aqui é um podcast, um blog e a porra toda de um homem só. Então, eu preciso de um tempo para dar uma respirada. Eu não posso chegar aqui na obrigação de fazer o podcast, de gravar o podcast. Eu preciso dar um tempo, dedicar um pouquinho mais à família, dar uma ventilada, né, na criatividade aí para selecionar outros temas, né, para o Som do Cartucho. E também nesse processo ver aí se eu faço lá, termino, né, a entrevista lá com o Alberto José Gonzalez, que eu vou enviar para ele. E eu preciso de tempo, né, para traduzir, para rever, enfim, trocar figurinhas com o cara lá para trazer para vocês algo com qualidade. Eu não quero trazer qualquer coisa. Então era esse o recado que eu queria dar e deixar aqui novamente o convite para quem quiser contribuir para o site, né, escrevendo, integrando-se à equipe, né, porque qualquer ajuda já ajuda. Entendeu? Lógico, se quiser e se for de bom grado, porque você sabe que aqui não vai ganhar um real. Eu não ganho, imagine. Quem quiser ajudar de coração, é uma brincadeira isso aqui. E aí, né, quem sabe no futuro não se transforme talvez em algo maior. Então, eu vou ficando por aqui. Meu nome é André Albertin. Agradeço mais uma vez a audiência. Vocês ouviram aí ao Som do Cartucho. E até lá, né, esse ato aí que talvez seja de um mês e meio, não sei. Eu sei que eu pretendo voltar em junho, antes até talvez do Dia dos Namorados, porque já tem um especial aí engatilhado sobre ele. Trazer para vocês aí esse especial. Então, enquanto não chega o próximo Som do Cartucho, que eu vou dar esse atinho de tempo aí, vocês vão ficando com ele, um dos jogos mais difíceis já lançados para um sistema, né, de entretenimento, que foi para o Nintendinho, o jogo Silver Surfer, né, pelos compositores aí Tim Fallon e Jeff Fallon, com a música BGM2, esse jogo aí mega casca grossa, que vai deixar, se você resolver jogar ele, você vai querer jogar o console pela janela de tanta raiva que você vai ter. seja o console ou o computador, que sistema você estiver emulando o Nintendinho. Porque pense num joguinho difícil da febre, viu? Então, apesar do jogo ser difícil, as músicas são sensacionais. Então a gente fica com ela e eu vou aí embarcando aí com o Surfista Prateado nessa prancha dele maravilhosa aos confins do universo, dando um tempo aí, quem sabe no restaurante no fim do universo aí, né? Pra ventilar as ideias e trazer novos temas pra vocês. Beleza, então, galera? Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todo mundo e até a volta.